verde amarelo. Eu quero em verde amarelo. Eu fico em verde amarelo. As nuvens, o mar, o céu, teus olhos, o cor que espero. O mundo é verde amarelo. Foi Deus que pintou o sonho. Eu vejo um ano mundial, será um ano genial. Ser perdedor nem ganhador, verde amarelo será melhor. Amarelo o mundo é. Eu vejo o que der. Verde amarelo.